se consegue entender. Tudo que eu sinto quando tô perto de você. Não precisa falar, teu silêncio diz que ao teu lado encontrei o que me faz feliz. Cada batida é por você, cada suspiro me faz crer que o amor que a gente tem é pra valer, é pra sempre, amém. Olha nos meus olhos e sinta meu coração, ele grita teu nome em cada pulsação. Não tem explicação, é mais que paixão, é você minha vida, minha direção. Toca na minha mão, sente a conexão. Nosso amor é mais forte que qualquer razão. Teu abraço é o meu lar, teu sorriso o meu céu. Tua voz é melodia que me leva pro vai. Bota é na minha mão, sente a conversão. Nosso amor é mais forte que qualquer emoção. Cada batida é por você, cada sonho me faz crer que a gente nasceu pra se encontrar e juntos sempre caminhar. Olha nos meus olhos e sinta meu coração, ele grita teu nome em cada pulsação. Não tem explicação, é mais que paixão, é você minha vida, minha direção. Se um dia o mundo nos virar, promete não soltar meu olhar. Porque enquanto você estiver aqui, nada pode me impedir de sorrir. Último refrão mais intenso. Ele é tão lado do céu, não ter sem medo, sem condição. Te amar é viver, é minha missão.